Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. Às 21 horas e que tem a duração de meia hora. Hoje é a edição número 2 do seu programa África Nova e vamos aproveitar e conhecer um bocado de África para o dia 20 de novembro de 2010. Então, a África, um continente em evolução e com grandes dificuldades ainda, em muitas vertentes, mas o melhor mesmo é ficarmos com o Kuduro, que vamos ouvir, e ficar mesmo a conhecer algumas das suas dificuldades que ainda se vive neste continente em evolução. Então, vamos ficar com a vida difícil. Mamãe, recebi a vossa carta, mas estou a escrever a resposta, é muito chateado, mamãe. Então, no final, aquele estado, mancô, zebidon, cacharamba, entre outros, cheio de barba, estamos esperando para lhe resolver a vida. Não, isso não é assim. A vida me estou a travar. Che, me levanto às 5, sou de volta às 18. Muito buloco, muito cimento, as coisas doem muito. Frio a dar e no osso, fica preguiçoso. Morres de fome, macho da ponta, os outros batem barba. Ai, sofrimento é bué. Reza sobre mim, minha mãe, e não me fala mal. Ai, mãe, sofrimento é bué. Basta só ter paz em Angola, aborto já, já, já. Estou a pagar a casa, faltam mais 10 anos. Todos os dias a mesma esfrega, chego arrebentado. Pra estudar e não dá, pensar nem pensar. Qual é o futuro? Estou a andar só, que só lixo o resto. Sofrimento é bué. Reza só pra mim, minha mãe, e não me fala mal. Ai, mãe, sofrimento é bué. Tô a ouvir que a paz é agora, aborto já, já, já. Por falar na chica, mamá, perdi meu tempo a trabalhar 5 anos decidido pra lhe pôr aqui minha mãe. Liderando aquela miséria que ela tá vivendo ali, se entregar toda aquela mais velha sem juízo. Uma bicha dessa que lhe fiz pedido, eu pego um pré-boi. A gente devia ser filha, pois tá cada atrapalhada, tá falar a tua mãe. Chica, vamos no comboio, chama só o tachinho. Chica, roupa, compra na feira, feira é muito barato. Mas a mãe não quer viver, tem muitos conterrâneos. Se meu próprio trabalho tipo escravo, minhas biquíni e tudo, estou comprando para estações. Perfume que ela tá me pedindo para comprar, mamá, preço. Duas semanas e meia de bacalhau com nata e vinho verde. Mas juro mesmo, eu português tá mais matemática. E quem já na mamá sogra, sogra disse liagem, vou agir como mamá. Se prepare para receber o corpo. Aqui não há esquema, vida é um dilema. Numa família, numa parente, cada um pro si. Se aleijão se cura, não aguenta a rua. Muitos não cortam, é só vergonha, não tem nada fora. Sofrimento é bué. Reza só pro mim, minha mãe, e não me fala mal. Ai, mãe, sofrimento é bué. Tô a ouvir que a paz é agora, aborto já, já, já. Todos são careta, mesa tem gaveta. Visita o outro, quem te mandou? Vai voltar com tua fome. Fofoquista. dançar o salé, tem que sentir o salé, tem que dançar o salé, tem que sentir o salé, tem que dançar o salé, tem que sentir o salé. O tata não é sale, cota só pensale, e quem danje sale, mamar ele sale, fria tu fico é sale, aqui espio de sale, nasceu oito é sale, no valor de sale, no São Paulo é sale, no Cabão é sale, no Chihuahua é sale, na Tuga é sale, tem que dançar o sale. cabeça leva a cabaça, passando a vida a rebolar. No muzumbo lá do povo, os mambos giram sem parar. O motivo da candengue que faz o povo suspirar. Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela, mamã? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela, mamã? Quem é ela? Olho no pinto, sede na boca, tudo de cabeça louca. Laranja pra cá, papo pra lá, que gosta maracujá. Olho no pinto, sede na boca, tudo de cabeça louca. Laranja pra cá, papo pra lá, que gosta maracujá. Chegamos a mais um término de um programa África Nova. E para este término vamos ficar com a Mamã Luzia. E aproveito a dedicar a todo o mundo que está a ouvir o programa África Nova, mas em especial a todas as mães. E se algumas das mães que estejam ouvir este programa, se chamar Luzia, ainda melhor. É inteiramente para essas mamães Luzias. Embora não descarte as outras mães, porque ser mãe nesta vida deve ser a coisa mais bonita que deve existir. Ser progenitora, ser mãe, ser aquela fonte de onde saiu um rebento para a vida. Então, já sabe, Mamã Luzia, é assim que vamos terminar mais um África Nova. E da minha parte, um forte abraço, um bem-aja a todos. E de hoje a 8 dias estarei aqui com mais meia hora de música africana. Então, para todos vocês, um forte abraço, um bem-aja, uma boa semana. E já agora, um bom fim de semana para todos. E todos aqueles que escutarem Antena Web, de certo que vai ser um grande fim de semana. Então, da minha parte, está tudo. E vamos ficar então com a Mamã Luzia. Watundile kubata, weshi waloya kia kusamba Jila ya Sant Antoni, tuwa musange ni mata Luzie, ngondo kutanga kwa mame Zia, watundile kubata, weshi waloya kia kusamba Jila ya Sant Antoni, tuwa musange ni mata Luzie, ngondo kutanga kwa mame Ai, talo ndumbuka kibanga, talo sonyi wabangeye Kiwalenga Sant Antoni, ungondo kutanga kwa mamenu Ai, mabata ndumba wazange Zie, wabeka ndolo kwa mama Mana Luzia, wafuma nonganda Jibwa jenda tushi Tudo que é teu, tudo que é teu Esse é caminhar, esse é teu olhar, esse é teu dançar. Ai, ai, a tua doçura, a tua quentura, a tua cintura, a tua fervura, a tua postura. Ai, ai, a tua doçura. Sou você que tem, sou você que tem. Vida da boemia, teu juízo é tá coxido só. Tem a sua doçura, mas também amarguras na memória que fica, na memória que fica. Ai, Luzia, todos querem derreter no teu açúcar. E esse teu veneno tem doçura, és a pura aventura. Mas também a ternura És amante que cura o meu ego Que jura que ama, ué Amante que cura o meu ego Que jura que ama, ué Minha menina Meu desejo te estima Na memória que fique Na memória que fica Luzia, quando o tanga com a mameluche, ai mabatando um bawazangue, Zia, o abecandolo com a mamá, Mana Luzia, o afumano ganda, Jimba, jenda do chino, conda, tudo que é teu, tudo que é teu, esse é caminhar, esse é teu olhar, esse é teu dançar, ai, ai. A tua doçura, a tua quentura, a tua cintura, andar de palanca, palanca negra gigante, muito interessante. A tua doçura, sou você que tem, sou você que tem, ai, ai, ai, ai, ai.